O poema é a liberdade. Um poema não se programa, porém, a disciplina sílaba por sílaba o acompanha. Sílaba por sílaba o poema emerge. Como se os deuses o dessem, o fazemos.